Panorama Agrícola para 28 de agosto de 2014, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de quinta-feira de Lua Nova, 28 de agosto de 2014. O ditado de hoje é: o segundo prato nunca é tão bom como o primeiro. No Panorama desta quinta-feira, você fica com uma dica de saúde. Na entrevista, documentário sobre a cultura italiana. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre a comercialização em hortifruti grangeiro. Dica do dia. Gripe, sinusite, refluxo e gastrite podem ser indicativos de alergia à proteína do leite. Procure um médico para diagnóstico. E se o diagnóstico for positivo, será preciso uma dieta livre de leite e de derivados lácteos. Fique ligado no Panorama Regional. Produtores visitam estruturas de comercialização. A EPAGRE, através do programa SC Rural, antigo Mico Bacias 3, promoveu uma excursão sobre comercialização na cadeia produtiva de hortifruti grangeiros com agricultores familiares, empreendedores e lideranças municipais. Visitas ao CEASA Santa Catarina em São José, ao Mercado Público em Florianópolis e visitaram também a Cooperativa Água Industrial Familiar de Nova Veneza, que é a COFANOVE, assim também como na oportunidade visitaram três propriedades com agregação de valor em doces e biscoitos, embutidos de carne suína e vinícolas, sucos e licores, e mostraram ainda algumas das possibilidades de empreendimentos para a agricultura familiar, o Tacílio Costa e a região serrana. No CEASA de Santa Catarina foi mostrado o funcionamento das centrais de abastecimento do estado de Santa Catarina, salientando a importância da instituição como reguladora de preços e oportunidade de negócios aos agricultores. Na visita, então, à COFANOVE, em Nova Veneza, foi marcante a vocação turística do local e região, que aumentará a comercialização e a viabilidade dos produtos artesanais com agregação de valor da agricultura familiar. Segundo o engenheiro agrônomo da EPAGRE, J. Tacílio Costa, Aziz Abou Aten, a organização da produção é a base da sustentabilidade no comércio de hortifruti grangeiros, especialmente então de produtos artesanais da agricultura familiar, onde reduz custos e melhora a rentabilidade e a sua competitividade no mercado. E nesse sentido que o programa Santa Catarina Rural, antigo Microbacia 3, está trabalhando em todo o estado na organização das cadeias produtivas da agricultura familiar, em projetos estruturantes que contemplam todas as fases de produção e comercialização do produto final, sob o slogan Cooperação para o Desenvolvimento Rural. Hamilton Weber Xavier, Chicão da EPAGRE, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira a entrevista de hoje. Descendentes, os filhos da imigração, um documentário produzido pela área de TV e vídeo da EPAGRE, que foi concebido pela jornalista Eunir Malgarese, que conta para nós um pouquinho desse vídeo produzido em Pedras Grandes, é isso, Eunir? Sim, no município de Pedras Grandes, na localidade de Azambuja. Mauro, Azambuja, aqui em Santa Catarina, foi a primeira colônia de imigração instalada, colônia italiana instalada no sul de Santa Catarina. Isso em 28 de fevereiro de 1877. Portanto, é um longo período, uma época em que se estava iniciando a colonização aqui no sul do estado. E essa colônia, ela foi implantada pelo governo imperial para servir como um núcleo de colonização no sul e que acabaria servindo de referência, de modelo, para as outras colônias que passariam a ser implantadas a partir desta data. Bem, são mais de 100 anos de história e no vídeo documentário que você produziu, as pessoas entrevistadas, muitas delas têm 80, 90 anos. Sim, são vários nonos, bisnonos, né, como se diz na linguagem italiana. A maioria deles com mais de 90 anos. Tem o seu Germano com 96 anos, o seu Ângelo com 93 anos, alguns deles com 91, 90. E eles são os protagonistas desse vídeo, que tem 21 minutos de duração. O documentário tem um tempo de 21 minutos, em que essas pessoas, elas narram como foi a época da colonização, histórias contadas pelos seus pais e pelos seus nonos também, que passaram, né, para os seus filhos, os seus descendentes, todas as dificuldades da época, como que eles iniciaram o povoado, as lavouras, os engenhos, a aplicação das tecnologias, como eles iam para a escola. Veja só, eles andavam 7, 8 quilômetros de pés descalço, pisando no chão, em meio à geada. E muitos que devem estar ouvindo o Panorama Agrícola talvez até se veem nessa situação. Porque era uma época onde as dificuldades eram muitas. Os transportes precários, né? Andava-se ou de carro de boi, ou de carroça com cavalo, ou aranha, que também eles chamam. Então todas essas narrativas são feitas por esses descendentes por meio das lembranças que eles têm, das histórias que ouviram dos seus antepassados. Em termos agropecuários, Ionir, qual é a herança da colonização italiana nessa região do sul do estado? Lá é principalmente a uva, né? Foi lá que os colonizadores trouxeram da Itália algumas mudinhas, né, de parreirais, algumas plantas, e começaram a plantar a uva. Pelo que eles nos narram, começou-se com a uva Isabel. E hoje, lá em Azambuja, é considerada a terra do vinho Goethe. Hoje lá se planta muito aquela uva Goethe, né, onde se produz um vinho de excelente qualidade, que já teve muita fama no Brasil. E está se fazendo hoje todo um resgate dessa história e desse vinho que é tão importante aqui na região sul do estado. Bem, esse documentário foi apresentado para a comunidade de Azambuja, em Pedras Grandes, no último dia 31 de agosto. Quem desejar vê-lo pode acessar o site da IPAGRE, alguma escola ou biblioteca interessada em adquirir o DVD? Como é que faz, Ionir? Olha, o documentário ele será disponibilizado no site da IPAGRE, também num espaço no YouTube, né, por meio da IPAGRE. E as escolas, a ideia também é fazer esse documentário chegar às escolas. Caso alguma comunidade, alguma escola, algum município desejar ter acesso, o canal é procurar o escritório municipal da IPAGRE e, por meio dos extensionistas locais, essa informação vai chegar até nós e a gente pode viabilizar essa disponibilidade do vídeo. Reforçando então o nome do documentário: Descendentes, os Filhos da Imigração, uma viagem ao passado, né? Quem assistiu o documentário vai fazer uma viagem no tempo, né? Relembrando toda essa história que começa lá no outro lado do oceano, na Itália. E escolas onde moram, onde estudam filhos de descendentes italianos podem aproveitar bem o material. Ah, sem dúvida. É você ter acesso a essas informações. A gente nem imagina quantas foram as dificuldades desses colonizadores. Principalmente as gerações de hoje, né, que tem tanta facilidade. O ônibus que pega em casa, leva na escola, tem a merenda escolar, né, e às vezes já tem a propriedade com uma infraestrutura. E naquele tempo tudo partia-se do zero, da derrubada da mata, começaram a ser implantadas as lavouras, se utilizavam muitos engenhos, o açúcar mascavo era produzido na comunidade, a farinha de mandioca, a farinha de trigo. a farinha de milho para fazer a tradicional polenta. Então, tudo era produzido na comunidade rural. O acesso ao comércio era muito restrito. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com a jornalista Eonir Malgarese sobre o vídeo produzido pela IPAGRE, vídeo documentário Descendentes, os Filhos da Imigração. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.